It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. And now and then, if we must start again, well, we will know for sure that message get to you.

dos passageiros. Ele se pergunta quando que eu vou parar. Foda que na minha conta não parar mais de pingar. Pode tentar copiar, mas é difícil igualar. Porque eu vivo intensamente no modo GTA. Moleque tá na esquina dando fuga da rota. São Paulo sem novidade, essa fuga de meia hora. Vários Raul à vontade, manda descer a salute. Meu mano é enjoado, não bebe absolute. Nina quer me ter na cama, desculpe ela que lute. Nós tá cheio de autoestima, antes era mó debate. Hoje nós compra as vitrines e as modelos de Projac. Tudo isso é lifestyle, porque você me critica. Se quando eu tava fudido, você não me deu ajuda. Montei todo meu castelo, só correndo com as minhas pernas. Me fala onde você tava quando eu passei mó veneno.